conquista, uma centena, será coisa nada. Vitor, Kilo Delta. Realmente conta em risco. Tango Victor, Kilo Delta, pronto, cópia. Tango Victor, Kilo Delta, pronto, cópia. Papa Tango Victor, Kilo Delta, está autorizado, Salvador, vitória da conquista, uma centena, o nível 100, decola dono 7, primeira curva direita, saída agora, leval após direto. 5035, transponde o controle, 1 no 9, decimal 35. Pronto, 0926, Western Golf Tango. Sim, Tiago Golf Tango, 095, condições visuais. Para 095, Western Golf Tango. Táxi, reporte para ingresso pistão 7, informe o POB. 02 about center. Tango chama Centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Ana 2685, Ana 2545, tem um blondinho, um bom fim de semana, senhor. Bom dia. Victor, Kilo Delta livre decolagem, pista no 7, vento variável com 029, ajuste no 0 no 3. Quilo Delta decolado de Salvador, 26, chama o controle, 109.35, bom voo, bom final de semana. Tá muito bom dia. Controle, muito bom dia de Papatango Victor Quilo Delta. Bom dia, Papatango Victor Quilo Delta, contato radar, suba para nível 100. Victor Quilo Delta. Tenta se pode ir para a cópia, quanto é o Golf, ciente da informação em curso. 30 segundos para cópia. Centro da informação em curso. Controle de Papatango, Vitor Filho Delta. Está presente para apoio mudança. Prosseguir 105. Nosso posto será aos 05 da próxima. Aos 20 da próxima. Vitor Quilo Delta, 105, condições visuais. Vitor Quilo Delta, pode dar pro ar de conquista, tá presente? Autorizado. Tá. Uf, pronto, cópia. 2-1, mantenha o 400, centro Brasília, 126.5, secundário 124.25. O controle 119.35. Hotel Golf, até a Escogine, o transponder aciona 0263. Cotejamento correto, livre táxi, ajuste 1-0 no 3 agora. Forte no ponto, espera da pista no 7, quando pronto. Golfo autorizado, a linha de decolar, pista 17, vento variável com 0,2 nós. Livre decolagem, como autorizado, vento variável com 0,3 nós. Fiat Lima, Salvador Lençóis, uma centena. MPOB autonomia. Disponível. informação em curso é ainda, Jaguar de cópia, o Whisky Fox Lima. Eco Hotel Golf decola de Salvador, 35, chama o controle, 119.35 no voo. 119.35, Eco Hotel Golf. Sobe para o 090, sai da Conde. 7090 na Conde, Otávio. Falou, tá bravo. Charlie Golf Quebec é o solo? Tá, a torre. Formei o Charlie Golf Quebec, a torre voltando. Bom dia, viu, tá aquilo dela. Bom número 3 para cópia. Charlie Golf Quebec na escuta. Confirme o nome da localidade de destino. O nome da localidade. Escolinha, Aeródromo Nacional de Versão de Goiânia. Escolinha de Goiânia, é isso? Tango Whisky, Foxtrot Lima, pronto, cópia. Foxtrot Lima autorizado, Lençóis, uma centena, decola 35. Primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto, 503.000, transponde o controle 199, decimal 35. Controle 109.35, o Whisky Foxtrot Lima. Cotejamento correto, confirme o pátio. Controle 109.35, o Whisky Foxtrot Lima. Pronto para acionamento. Livre acionamento, repouso quando pronto para o táxi. Papá Romeo, Charlie Golf, Quebec, pronto, cópia. Papão meu, Charlie Golf Quebec, Salvador, para Sierra Whisky November Victor, autorizado nível 220, decola da 17, primeira curva direita, saída Golia, Val, após direto, Golf Oscar Índia. Ajuste 5, corrigindo, controle 109.35, transponder 5017. Eu poderia cotejar novamente, só a saída que foi copiada aqui, para me cotejar? Afirmo, decola da pista no 7, primeira curva direita, saída Gole, Golf Oscar Lima Eco, transição Eval, Eco Victor Alfa Lima. Após Eval, direto Golf Oscar Índia. Afirmativo, Papai Romeu, Charlie Golf Quebec, autorizado 220, decola da 17, primeira curva direita, saída Gole, transição Eval, direto Golf Oscar Índia, 10197, correção, transponder 10197. Após 1-2-9-1-9-3. Controle Salvador, Charlie Golf Quebec. Negativo, o transponder 5017, coteja. 5017, transponder Charlie Golf Quebec. Cotejamento correto, pátio da Bata. Pronto para acionamento? Relativo. Livre acionamento, após quando pronto para o táxi. Cortará pronto para o táxi, Charlie Golf Quebec. Oscar Golf Serra, pronto, cópia. Firmo na escuta.